amor, ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte seus sonhos da prisão. Por amor, desbravo a selva, sou leão. Por amor, salve a vida da extinção. Por amor, eu ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte seus sonhos da prisão. Por amor, desbravo a selva, sou leão. Por amor, salve a vida da extinção. Por amor, ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte seus sonhos da prisão. Por amor, desbravo a selva, sou leão. Por amor, salve a vida da extinção. As conchas, trofetos e prosas, oásis, miragens, sifões e viagens. Nota e anota, nota sobre nota. Horizonte dá um mergulho e dissolve em água raiz. Galáxias, segredos, medo e desejo. Poções perdidas, a saga rendida. Canta, encanta no canto do pranto. A vida dá um mergulho e dissolve em água raiz. Caráter de planta, carnívoro insana. Matilha que uiva é linda e assusta. Leve ou pesado, louco, são raros. Esquites amados. Dos moleques honrados, assim as nossas almas tão vão pular da ponte, assim as nossas vidas vão mergulhar na fonte. Por amor, ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte seus sonhos da prisão. Por amor, desbravo a selva, sou leão. Por amor, salve a vida da extinção. Amor, sem constrangimento, renovando o velho fundamento e argumentos e que inflamaram com o tempo no movimento. Inserir talento através do conhecimento adquirido de berço. Satisfações, sensações que levo na alma, na arte, na dança, na canção que salva. Na voz, no olhar, na atitude amorosa. Pelo amor, sem rancor, na fala que causa. Pratique o bem, sem temer ninguém. A essência é recíproca, tem que vir de alguém. Porém, vários mortos vão vivendo em vão. Não tem alma, homotrópio, satisfação. De ver o dia nascer, o sol aquecer, a lua promover, um lindo anoitecer. Não sabe agradecer o amor, o prazer, o sabor de viver, só quer esquecer, sem saber que a vida é constantemente por amor, por amor, por amor. Por amor, ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte seus sonhos da prisão. Desbravo a selva, sou leão. Por amor, salve a vida da extinção. Por amor, eu ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte os seus sonhos da prisão. Por amor, desbravo a selva, sou leão. Por amor, eu salve a vida da extinção. Por amor, ponho meu sangue na canção. Por amor, liberte seus sonhos da prisão. Por amor, desbravo a selva, sou leão. Salve a vida da extinção. Índio! Bora lá, índio! Bora! Vocês ainda vão levar um tiro!